Cidrão 9970, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. O ponto de espera chama 2-802-95, o altímetro 1020. Chama 2, ponto de espera, Cidrão 9970. O 1759 segue o Boeing da Cidrão à frente como número 2, no ponto de espera chama 2-802-95, o altímetro 1020. Segue o Cidrão, ponto de espera 1895, ele 20, 1759, bom dia. Confirma que chamou para pushback estacionamento? 2223 da parceria. Parceria 2223, posição remota, coordenada equipe de solo, levanta o táxi. Quero pushback, seu patrão táxi. Salve Salvador, bom dia, do 4234. Fazer o 4234, formação em curso é a Golf. Pronto, cobre Recife 350. Afirmo, com a Golf, Recife 350. Valeu, 4234, autorizado Recife, nível de voo 350, decola da pista no zero, primeira curva esquerda, terceira saída Pucajamo, Caju, onde intercepta a rota Pesolu no 7. 5026, transpondo o controle 120, décima 80, azul 4234. Copiou Recife 350, cadete da esquerda, Pucajamo, Caju, Pesolu no 7, transpondo 5026, controle 8, azul 4234. Protegimento correto, posição 01, posso quando pronto, fracionamento pushback 4234 da Azul. Salve Salvador, bom dia, o Mike Alfa Bravo. Uno 649 na escuta. 649. Uno 649, coordena equipe de solo, banho da Gu, passando a cauda, inicia após o táxi. Está autorizado, inicia após o táxi, em coordenação, obrigado. Confirma a nave para o reboque. É o Mike Alfa Bravo aqui na 1 Romeu, parte 3, solicitou o reboque para a posição 8, parte 1. Nós após a rolagem do Sideral ali, mantém 1-0. Após o Sideral, ali mantém 1-0 no 7-9. Hotel de Letra. E o 5973 solo. Hidratar a interseção, reporte para ingresso, Hotel de Letra. Azul 2710 na escuta do solo, Salvador. 2710 na escuta. Tem estimado para o pushback? Eu creio que vai uns 5 minutos. Estamos aguardando os passageiros. 7. Confirmando, 5-3 a bordo, 6h30, Salvador. 5-3, 6h30, Salvador. Passarei 2-2-2-3. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. Informo que seguirá o Boeing da Gol, que agora se encontra no através da portão 03, como número 2. No ponto de espera, se chama 2-108-95, altímetro 1020, passarei 2-2-2-3. Índia, posso esperar da 1-0, seguindo o gol como número 2, 118-95, passareiro 2-2-2-3. Altímetro 1-0-2-0, passareiro 2-2-2-3. Ok, 7 da gol. 1-7-5-9, livre decolagem 1-0, vento 1-5-0 graus com 8-9. Autorizando a decolagem 1-0, 1-7-5-9. Para o reboque no PAD 3. Devido a duas aeronaves já copiadas, e logo logo chamaram para pushback acionamento. Alfa Bravo na escuta, está pronto para o táxi, o gol na 649. 80 a bordo, 3 horas e 10, Aracaju. Fundo 649, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera 2-2-95, altímetro 1020. Autorizado até o ponto de espera da 10, lá 1895 com 1020, obrigado, 1649. Eu me informo que não recebo o seu modo de carga. Ah, vou reportar. Comando Azul 4234? Afirma. Sente, aguarda, 4234 Azul. Aguarde. 208. 208, 759, Gol, bom dia. Barra meu Papa Hotel Delta, chame o centro Recife na frequência 126.85. Trouxe de Salvador, 759, passa 1200, perfil da El Motiva. Bom dia. Fala 759, bom dia, contato radar. Vou para o nível 360, após 2000, vou em Leda. 2000, Leda, 360, com 759. Tem livre pouso no zero. Vento, 150 graus, 79. Livre pouso no zero, 250, puxa atrás. Salvador, bom dia, voo no 649, no ponto espera está pronto. Bom dia, no 649, mantenha o ponto de espera e aguarde. Aguarde, ponto espera. Controle, bom dia, o helicóptero Papa Romeo, hotel Juliette, reformar. Hotel Juliette, 2, 108.95, sem contato com a torre. Olá, meu hotel de Leste Serra, bom dia. Prossiga a corredora Xel no meu país, confirme o destino. Plataforma Manati, se autorizado, prossegue direto. Autorizado direto Manati, reporte livrando a CTR, hotel de Leste Serra. Reportará livrando a CTR, direto Manati, tudo direto. Hotel de Leste Serra, estamos agora recebendo o modo Charlie, cruzando o nível 055. Aqui, hotel. No 649, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 649. E aí, 2, 2, 3, solo. Zero, 2, 5, 5, 0, no solo, 4, 4, prossegue à esquerda, para o Zéu, confere? Negativo, parte de autoridade. Pode acertar o backtrack, taxiar via pista. Ingressa via Delta, faz o backtrack e aguarda para ingressar no zero novamente. Sente, 2, 5, 0. Sente no zero, né? Escuta. Teria um novo estimado? Afirmativo. Solicita o acionamento no momento. Vai acionar, solicita acionar no pátio e na sequência o pushback. Sente, reporte para o pushback, o 2790 da Azul. Contando. Oh. 2, 2, 3, muito bom dia, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, 2, 2, 3. Você era 2, 5, 5, 0. Autorizado. Após a rolagem do gol, ingressar via pista da parte da autoridade. Prato. 49, decolar 45, controle no 20, decimal 8. 208. Escolhendo aqui, pessoal, é pro ataque. A gente acordará pro táxi 27 no 0. Salvador, bom dia, gol no 649. Gol no 649, bom dia, contato radar. Só para o nível 360, após 2000, direto Leda. Após 2000, comprou? Foi Leda, após Leda Bidelli. Após 2000, Leda, após Leda Bidelli, sobe 360, 649. Manda o 4234 azul? Afirmo. Confirmos dados por de Geneva? Confirmo, 4234 Salvador, é o alterado, 3:27 autonomia, 9 cavalos. Muito bom dia, passaria 2223. 32223, bom dia, contato radar, só para o nível 180, sai da água. Sai da água 180, 2023. Aqui até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera 202, decimal 95, o altímetro 1020. É o ponto de espera, quando lá de 295, no 020, no 4274, bom dia. Azul 2710, confirme os dados de ponto de beleza. 39 a bordo, 3 horas, Salvador alternando para o táxi. Apenas azul para o quê? 39. Azul 2710, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. No ponto de espera chama 2-0-2-95, altímetro no 020. No 020, táxi via Índia, ponto de espera 1895, azul 2710. Rio 5973, solo. Mike Alfa Bravo na escuta. Inicia o reboque e chama por ingresso no pátio principal, Mike Alfa Bravo. Sendo e chamado no ingresso no pátio principal. 629. Ali ele corre, pista 1-0-2-4-2-3-4. comando 649. 649, escuta. Estou restrito até o nível de voo 280 e vou direto para o Porto Seguro. 280, Porto Seguro, voo 649. Direto na tanda visual com a pista 97 para a possibilidade da torre. Direto Serra Tango, chame agora a torre em 1895. Muito obrigado, Tango. Brasileiro Serra, frequência livre, até regresso. Estão de pouso na 107? Confirmo, 107, 17. Consegue sinal da 107, reporte curta final, Gillette, Serra Tango. Reportarei curta final, Tango. 4234, decolando 51, no controle no 208. 208, bom dia. Dia. Salvador, bom dia, do 4234. 4234, bom dia, contato radar, vou para o nível 350, sai da PUCA. 350, PUCA. Voo no 649, caminho centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 251, Recife, voo 649, boa. Zero, tem livre decolagem da 0, vento 150 graus com 7 nós. Livre decolagem azul 27, 10. Sinal da 107, baixado e travado, Gillette Serra Tango. Gillette Serra Tango, livre pouso pistão 107, vento no 60 graus com 8 nós. Tango. Decolou 54, controle na 208. 4981, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada bom, subida para 4000 pés, o ajuste no 020. 4001, controle Salvador, azul 2710 na saída Conde. 2710, contato radar, vou para o nível 150, foi direto Conde. Direto Conde 2710. Agora 55, autorizado backtrack, reparte livrando a 107. Possibilidade de coordenar a proti conquista. Vai. E agradeço. Estrela 2223, autorizado para conquista. Para conquista, HDS 2223. Azul 4234, chame o centro Recife, na frequência 126.85. 2685, a 234. Sobral, autorizado ingresso, parte principal, portão 08. Ok, graças, obrigado. Passo 981, desce para 2010, ajuste permanece 020, autorizado, final ILS, repasse estabilizado. 2020, 2020, desce para o ILS, Mike Alfa Bravo, calçado na ponte 8. Obrigada, presidente. Bom dia. Sim, Mike Alfa Bravo. Passarelo 2223, chama esse ano Recife na frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 288-260, obrigado, Sam. Excelente final de semana. Jogo. Hotel 3304, chegada bom, e desça para 4 mil pés, ajuste do altímetro 1020. Localizador azul 4981. Azul 4981, livre ele aqui, chame torre em 1118, decimal 95. 1118, 95, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Azul 4981. Bom dia, azul 4981. Bom dia, ele é sinal de 7 milhas. Bom dia, repartição do externo, baixada e travada, ajuste no 020 do 4981. Portará, no 020 4981. Sinal 80, transponder 5074. Estimativo, autorização pessoa nível 1970. Decola da cabeceira 10, curva esquerda após a saída Conte. Intercepta Golf 677. Controle 1208 e assina 5074 no transponder azul 2796. Azul 7796, chama lá. Time que chamou? 7073, prossiga. Confira o horário do plano. 30 Zulu Marinha 737, mantém escuta. Para a base naval de Azul, é isso? Estacionamento contra em risco, chame o modo estacionamento. Azul 4981 avistado, ajuste no 020, vento 1,40 graus, 07 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Livre, pouso no 0428. Azul 4981, solos 12, libere a próxima direita, chame controle solo em 121, decimal 9. Direita 219. Bom dia, Azul 4981, livrando. Azul 4981, taxa autorizado via Taxi Alfa, Taxi Juliette, portão 02. Alfa Juliette. Alfa Juliette 02. Azul 2710, Marta Conde, Mateus 50, serviço radar terminado, chame Aracaju em 1203. Salvador, bom dia, voo 219, informação. Voo 2199, chegada Mari, desça para nível 050. Mari 050, 219. Abaixo 3, pedido de estacionamento. Carro 1796, usando feedback, abaixo 3, finalizado. Autorizado, né, Camassac, 095, viemos na informação hotel, solicito autorização de tráfego. Bom dia, Chaneiro 6312, eu chegar a bom que desça para o nível 060. O meu hotel Yankee, qual parte se encontra? Parte da base, puder um hotel dele. Alda Romeu Teuian, que atornado Cairu, no meu pé, decola da pista 17, primeira curva direita, via corredor Axé, controle de Salvador, 120, decimal 80, transponder 0117. Primeira Contact Torre 1895. 1895, já podemos. Setor direito de Sierra, sendo código 0221, ajuste do altímetro 021. Reporte para descida, vou direto para o de Itapuã. 0221, autorizado, reporte para o nosso táxi, como eu tenho aqui. 80, transponder 0116. Táxi de colagem de Chemitorre 1185. 4, separa 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador, nível LS, pistão 0. 4, 2000 pés, localizador LS, localizado, 3304. Azul 79, minha taxa autorizada via parte 3, parte principal, taxa índia, ponto de espera da 0, chame torre 118295, quem negar 1021. 021, táxi 3, índia, na ponto de espera 2957, tá bem, boa. 1095, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1095. 1095, autorizado com FIS, nível 360, via Turbulu 21. Nicola, pistão no 0, primeira curva à direita. Saída arbórea, eleva. Controle Salvador, 120, decimal 8, transponder 5111. Objetivo, mantém a chegada, o Xené 63, 2. Marinha 7073, ciente da manobra, reporte pronto para o táxi. Já informo que no través de Pista Sul deverá estar a 500 pés. Já tem um carro circulando, Salvador, a restritor no meu pé. Ajuste 1021, controle de Pista. 2010, 2017. Para 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador, pistão 0. 2000, chama estabilizado no X-ray 10, 2199. Desça 3859, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1021. 3304, Líder Leste, chame torre 118, decimal 95. Salvador, voo 1095, posição 5, solicita para o pé cancelamento. Voo 1095, posição 5, autorizar, chame o táxi. Autorizado, voo 1095. 21, reporte localizador. Voo 1021, descendo para 2000, chegando a mais. Azul 2796, decolado 23, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 08, 24, 2796, agora. Romeu Tayhank, não posso, perdão, 7 para alinhar. 7, Romeu Tayhank, autorizado a alinhar e manter pista no 7. 7, alinhar e manter. Salvador, bom dia, 3304, estabilizado ele é, 7-3. Já 3304, ajuste no 021, no vento 130 graus, 109, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0. Marcelo, travado, livre pouso, pistão no 0, na 3304. Vai poder repetir a mensagem novamente? Azul 2796, contato com o radar, sai da Conde, suba ao nível 170. Sai da Conde, subindo 170. É, com referências visuais, autoriza o manobra da de Conde da presente? Mantenha o perfil da saída 2796, tem um prazo previsto saída na saída. Controle, o hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, prossiga. Aqui já mantém 510 para 10 o Sua Sul. Sua Juliette Serra, chame torre 1895. Torre 1895. Torre ao Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, torre. Passou através de Sua Sul, já no farol da ponte, mantendo 510 para ingresso. Sente o teu Juliette Serra, mantém o farol de Taboão aguardando instruções. Vai manter o farol de Taboão aguardando instruções. Salvador São 3179, informação hotel. 3179 Guarulhos, consegue. 3179, autorizado Guarulhos, nível 320, vou ter Zulu 10. Decola da pista no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 120, decimal 80, transponder 5113. 60 graus, 08 nós. Informa o tráfego Alfa Serra 65, mantendo aproximadamente 500 pés no farol de Itapuã. Fica atento, mantenha a separação regulamentar. A 32 Romeu, iniciando decolagem agora da pista no 7 para a corredora cheia manter a 1000 pés. Ciência da decolagem, hotel de Gastel. Sem cheque. Me torre 1985, que legal no 021. 021-7-4-1-0-2-2-9-5-0-9-5. Parabéns! Chame controle solo em 1-2-1-9. 2-1-9, você é 3304. Hotel Juliette Serra, reporte visual com tráfego no Papá 32 Romeu e iniciou a decolagem agora da pista 17 para ingresso no corredor Axé. Por enquanto não tem o visual do Papa Romeu, informa a conexão. Papa Tango Romeu até o Yankee, decolar 227, reporte no través do farol de Itapuã, visual com Alfa Serra 65 para transferência. Tem aqui para visual, para a nave. Mantém referências visuais e aposta através do farol. Passar através do farol. Oi, Salvador, bom dia, 2199, sinal no zero. Sou 2199, bom dia, ajuste no 021, vento no 70 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Civi pouso, 2199. Meu tá Juliette Serra, visual com Boeing 737 da Gol, encurta sinal para pouso, pistão no zero. Afirmativo com Boeing 9 Gol, pistão. Existem condições de cruzamento à retaguarda do tráfego, atenta à esteira de turbulência? Afirmativo, vai cruzar de imediato, hotel de Serra. Gente, Gol 2199, forma o tráfego Alfa Serra 65 à direita, mantendo aproximadamente 500 pés. Chega. Já passou o status, está autorizado para vocês, né? É 312, autorizado ILS, pistão no zero, reporte no localizador. Autorizado para vocês, né? Então reporta no lote do Oceano. É através do farol. Gente, a gente transfere o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 120.8, obrigado. Salvador, Gol 1095, tá bom. Gol 1095, visual com o Boeing da companhia em curta final para pouso, pistão na zero. Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Hotel Juliette Serra, reporte base pela direita, pistão no 7. Botar a base pela direita. Ingressando na base pela direita, Hotel Juliette Serra. Gente, autorizado pouso pistão no 7, o vento 1,60 graus, 1,09, nós, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Juliette Serra. Gol 2199 no solo 30, libere a próxima direita, chame controle solo em 121 no decimal 9. Direita 29. Chegou Salvador, bom dia, é o 3663. Salvador 3663. Salvador, bom dia, 2199, Gol 2199, tá aqui autorizado, via Alfa, Sexo Juliette. Portão 62. Alfa Juliette 62, 2199. 0, Gol, 095. Salvador, bom dia, 3663. Sou 3663, prossiga. Bom dia, 340 Guarulhos, será que teria subida prevista? Saída para Guarulhos, da El Leda Mótica. Da El Leda Mótica, obrigado, não sei se foi para a conta. Confirma nada do plano. Não está bem para frente ainda, está com o tempo, é às 12h15. Gente, aparece 30 minutos antes da VT. Não tem problema. Hoje Salvador, bom dia. O Xanero 6312, estabilizado ILS pistão no zero. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, considere o solo 32, confirme o local de estacionamento. Gente, libere direito a estacionar frequência livre. 1095, decolado 32, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08, obrigado. Janer 6312, bom dia, ajuste no 021, no vento 150 graus, 08 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso 10, o trem baixado e travado, ajuste no 021, no Janer 6312. Sou de Salvador, bom dia, vou 095, decolou. Chegou 1095, contato radar, sai da árvore, subo 360. 360, água, 095. Romeu Hotel Yankee, frequência livre para coordenação. Autorização Campinas, assim que eu conheci. Azul 4299, Campinas 340, autorizado, via 310, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, transmissão Motiva, controle Salvador 120.80, transponder 5115. Campina 340, 3110, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Módica. 208 é o controle, 5115, transporte. Nosso 4299, protegimento correto, sem puxa. Braço, senhorita. O controle, azul 2590. Azul 2590, chegada a Mari, no ideal de descida, desça para o nível 050. Para 050, já livrou aqui o 210, descendo para o 050 na proa de Babó. Gente. Linha 312, no solo 35, libere a próxima direita. Chame controle solo em 121.9. Espera,